Com a palavra de Deus, a boa nova, o convite à conversão, a uma nova vida. Programa Vida Nova, da Renovação Carismática Católica. Todo domingo, às 10 horas da manhã, na Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. Rádio Esportes, o Jornal da Itatiaia, segunda edição. De segunda a sexta, na Rádio São João del Rei. Esporte e jornalismo, com a equipe mais dinâmica do Rádio de Minas. As notícias do seu clube, a informação que completa sua tarde. Rádio Esportes, o Jornal da Itatiaia, segunda edição. De segunda a sexta-feira, às 11h30 da manhã, aqui, na Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. Com L2025, Rádio São João del Rei AM, 970 kHz, a rádio da nossa história. Com os produtos Cojô, você sempre acerta na conta. O arroz Cojô Cruz tem um espetinho. Ele fica soltinho, branquinho, rende muito mais. Não precisa lavar, encaixar. Pode ir direto do pacote para a panela. E o feijão Cojô Prêmio contém os melhores demais da região, porque é selecionado com tecnologia de última geração, que é saboroso, muito nutritivo, ideal para as refeições da sua família. Arroz e feijão é Cojô, Cojô Alimentos, os ingredientes das melhores receitas. O Espírito da Santa Saga, com o padre Reginaldo Mantoche. Você é magro e quer ganhar peso. Você está precisando de São Forte. São Forte aumenta seu peso e sua autoestima. São Forte é um poderoso complexo de vitaminas e sais minerais. Para esportistas, São Forte aliado a uma alimentação balanceada aumenta a massa muscular. São Forte previne o estresse e o cansaço físico. São Forte reativa sua memória, melhora sua pele e seus cabelos. Com São Forte, você terá mais disposição e energia no seu dia a dia. São Forte! A venda na farmácia Santa Terezinha e Pouco Bem.